Je vous laisse avec de la musique non-stop jusqu'à 13h30 pour retrouver bien sûr l'accordéon tout simplement. Et puis un petit merci tout simplement avec Lionel et puis Jérôme avec l'émission Le Téléphone Sonne que vous allez les retrouver tout simplement et bien la semaine prochaine. Christmas Day. Hark now. your very self you gave us, oh my Lord, that sin may not enslave us and love may reign once more. Oh, my Lord. Oh, praise the Lord. l'essentiel. I want you to know that I will never

Parfois c'est... Arc-en-ciel. Just learned that I don't really need you anymore. I found a little place downtown where guys like me can go, and they've got bright lights and country music. Bright lights and country music, a bottle and a glass. Soon that there ever was a past. And when everybody asks me what helped me forget so fast, I'll say bright lights and country music. A table by the bandstand, a bottle filled with wine. Honky-tonks were made for men with women on their mind. Nothing else can take away this loneliness of mine. White light, bright lights, and country music.

the neighborhood. Baba, baba, baba, baba. Diggy, diggy, diggy, pow! C'est le week-end sur Bonjour Arc-en-ciel. À tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Voilà donc, il est tout pile le 13h30 et bonjour à tous et à vous toutes. Voici donc eh bien l'accordéon du dimanche, tout simplement. Voilà aussi, j'espère que vous avez passé un bon samedi et puis vous avez passé un bon dimanche matin tout simplement et que vous allez la continuer en bien tout simplement pour l'après-midi et ainsi avec l'accordéon. Voilà donc, nous sommes ensemble jusqu'à 16h avec plusieurs musiques différentes d'accordéon différents. Voilà donc, avant d'écouter tout simplement, eh bien, la valse, le tango, le poisson, la java, eh bien, je vous mène du côté de Marseille avec les Pescadous. Nicolas sur Arc-en-Ciel.

arc-en-ciel. Voici donc le tango. Thank you. fleurettes qui se font compter fleurettes en dansant joue contre joue. Le tango du bal musette dans l'ambiance des guinguettes. Un dimanche au bord de l'eau, dans les bras d'un hidalgo, c'est le plus beau des tangos. Dimanche au bord de l'eau, dans les bras d'un hidalgo, c'est le plus beau des tangos. Voici donc la musette, et puis juste après la polka. Avec son lasso, on se crie, on crie bravo, c'est le plus beau des tangos. Thank you. On va rester avec la samba, tout simplement, et après, ce sera le Madison. Y'a du monde au salon pour les écouter. Demain c'est gagné, c'est elles qui vont monter. Y'a que les cuisses de bonne dans les grenouilles, c'est vrai. On a le Mistinguette, Rina, Kitty ou Barbara. Ça au moins c'était chouette, et tu reconnaissais leur voix. C'était de vraies vedettes, pas des produits pour supérettes, pas des rainettes qui montent à l'échelle dans le grand marécage universel. Ça fait du bruit quand les grenouilles chantent à la télé. Y'a du monde au salon pour les écouter. Demain c'est gagné, c'est elles qui vont monter. Y'a que les cuisses de bonne dans les grenouilles, c'est vrai. Arc-en-ciel. C'est le week-end sur Arc-en-ciel. ma belle, tu viens danser au bal du samedi soir. Toi, ma belle, tu viens danser au bal du dimanche soir. Toi, ma belle, tu viens danser au bal du jeudi soir. Toi, ma belle, tu viens danser au bal de chaque soir. Samedi soir, toi ma belle, tu viens danser au bal du dimanche soir. Toi ma belle, tu viens danser au bal du jeudi soir. Toi ma belle, tu viens danser au bal de chaque soir. Voici donc le boléro, et puis juste après la marche. Reviens, reviens, mamie, reviens près de moi. ta mère, reviens vite au pays, à la ferme. Les blés et les genêts te verront si jolis. Toi qui les as aimés, reviens, reviens au pays. En écoutant cette chanson, la pauvre fille au cœur volage quitte à Paris et sans façon va se marier dans son village. Reviens, reviens, mamie, reviens près de ta mère, reviens vite au pays, à la ferme. Les blés et les genêts te verront si jolis. Toi qui les as aimés, reviens, reviens au pays. Chose, faudrait mieux que tu tournes la tête, ça fait comme une overdose. Quand tu reluques ma gisquette, faudrait que tu regardes autre chose. Si tu veux pas que je te descende, si tu veux pas que je te cause de plus près pour que tu me comprendes, j'aime tout ce que tu voudrais chasser dans mon baloche. Tu peux pas garder une gonzesse, t'es trop cloche. Tu es comme les coucous, tu préfères pondre ailleurs. Tu vas te faire mal, surtout si jamais tu touches à ma petite fleur. Quand t'attaques une gonzesse, elle voit le fond ta pensée. Tu lui mates que la caisse, surtout ne la fais pas marrer. Comme t'as pas envie de repartir bredouille, tu fais le crapaud, tant pis, y'a qu'une cuisse de bonne, t'emballes une grenouille. Bonne chose, faudrait mieux que tu tournes la tête, ça fait comme une overdose. Quand tu reluques ma gisquette, faudrait que tu regardes autre chose. Si tu veux pas que je te descende, si tu veux pas que je te cause de plus près pour que tu comprennes. voici un autre morceau de Java, et puis juste après, du côté du portugais. Thank you. via toda a gente lá na aldeia. Se juntava mesmo em frente à sua face, sofrendo aquele que espera, desespera, por um chinol que não mais abria a raça. Longa noite toda a gente aguardava, só mais um fado e não outro sem ter fim. Quando a janela tristemente se fechava, falava o povo e a cantar pedia assim: ó Dornelas, vem à janela, ó Dornelas, vem à janela, que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente. Ó Dornelas, vem à janela, ó Dornelas, vem à janela, que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente. Acompanhada a guitarra singular, era o silêncio bem atento e a plateia nem se lembrava dos minutos a passar. Ó Dornelas, vem à janela, ó Dornelas, vem à janela, que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente. Ó Dornelas, vem à janela, ó Dornelas, vem à janela, que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente. Ó Dornelas, vem à janela, ó Dornelas, vem à janela, que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente. Ó Dornelas, vem à janela. Voici donc la marche et puis la musette, et puis on écoutera d'autres musettes tout à l'heure, d'accordéon tout à l'heure. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Voici donc la polka. Thank you. Voilà, donc après le rétro, voici donc le passo. Oh là là, quand tu danses, tu ne penses plus à rien. Oh là là, et si l'on danse, tu m'oublies, mais ça fait rien. Oh là là, c'est formidable quand tu danses auprès de moi. Oh là là, j'ai de la chance quand l'orchestre joue pour moi. La nuit c'est le rétro, rétro disco, sono des silhouettes, tu te fais la vie belle. La danse c'est ta vie et tant pis si tu m'oublies. Le rétro c'est la vie. Voilà donc les 14h43 minutes. Eh bien, si vous prenez l'écoute, vous êtes avec Nicolas Firk, tout simplement, avec l'accordéon jusqu'à 16h. Retour avec la valse et puis juste après la rumba. Thank you. arc-en-ciel. Thank you. qu'on ne trouve pas ailleurs. Ce délice tendre à cœur, notre reblochon, quel saveur. Hey! Hey! Voici donc la cha-cha. Chacun sa préférence, c'était cha-cha, on l'attendait, le revoilà, avec de l'or au bout des doigts, et c'est Tumba. Le revoilà, le cha-cha-cha, entre la techno, la java, ça marche à tous les coups, à Paris, à Java. Entre la techno, la java, ça marche à tous les coups, ça marche à tous les coups, ça marche à tous les coups, à Paris, à Java. Voici donc le tango, et puis juste après le Madison. Mais avant, ce sera bien sûr le country. Thank you. Arc-en-ciel. Voici donc, eh bien, du côté portugais, l'accordéon, et puis juste après, le slow. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Dans des balles qui n'en finissaient pas. Mon histoire est ici depuis que je suis tout petit et rien ne saurait changer ma vie. La Normandie, c'est mon pays, comme le beurre des vertes prairies, le camembert, les parapluies, le Mont Saint-Michel, mon paradis. La Normandie, c'est ma passion. Là, je suis mon accordéon. Et dans mon cœur, il est écrit, la Normandie, c'est mon pays. Le feuillet des dandouilles, ou bien la poule au blanc, croyez-moi, je sais leurs ingrédients. L'omelette et la poularde, et même le pain perdu, au parfum, je les ai reconnus. Chaque année, je souris au printemps. J'offre une fleur à la mer en rêvant. Je reprends mon chemin, celui du musicien, sans chercher à forcer mon destin. La Normandie, c'est mon pays, comme le Verlet vers le Frédit. Le Camembert, le Saint-Michel, mon paradis. La Normandie, c'est ma passion, là joue sur mon accordéon. Et dans mon cœur, il est écrit, la Normandie, c'est mon pays. La joue sur mon accordéon. Et dans mon cœur, il est écrit, la Normandie, c'est mon pays. Thank you. We'll be right back. Voici donc la fiesta, et puis juste après, ce sera le passe-double. Thank you. arc-en-ciel. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue. Voici donc la salsa et puis juste après la tarentelle. bercé par l'océan sur l'île de Cuba. Toi, l'ami, tu verras au bout de ton voyage les femmes ici éprises de sa salle de moisa. Descendez des collines à dos de mule. C'est dimanche, on ne cueille pas le tabac. Elles vont danser dès que tombe le crépuscule. Car aujourd'hui, c'est la fête à Badaïla. On entend dans la nuit chanter les trompettes, les sifflets, les tambourins et les congas. Les filles se sont fait belles, elles ont le cœur en quête d'un peu d'amour. Aujourd'hui, c'est la fête à Badaïla. On entend dans la nuit chanter les trompettes, les sifflets, les tambourins et les congas. Les filles se sont faites belles, elles ont le cœur en quête d'un peu d'amour pour la fête à Badaïla. Nicolas sur Arc-en-Ciel. Voici donc la valse et puis juste après la marche. Voilà donc, d'ici 9 minutes, eh bien, l'émission, tout simplement, eh bien, arrive tout simplement à l'heure, tout simplement, parce qu'il sera 16h. Voilà, c'est avec ces chansons-là qu'on va terminer l'émission, puis on va se retrouver donc, eh bien, dimanche prochain, toujours avec, bien sûr, l'accordéon. Et puis on se retrouve aussi mardi et vendredi à partir de 13h30. Mais avant, pour demain, on sera lundi à partir de 9h jusqu'à 21h. Vous allez retrouver Manu pour l'émission du rock. Et puis, juste après, entre 21h jusqu'à 23h avec Rémi, avec l'émission du sport. Voilà donc, eh bien, je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Je pense chaque jour à celle qui m'attend. ter mais tempo para mim. Conheci uma estudante que entre copos disse assim: sei muito bem quem tu és, comigo não fazes farinha. Meu nome é Maria Rita e estou muito bem sozinha. Maria Rita já disse para eu não ter muita pressa, disse para dar tempo ao tempo e deixou-me uma promessa. A Ritinha prometeu que a minha área sentia, quando a festa acabar e a noite se tornar dia, quero levar à cidade do norte que a viu nascer. A Ritinha prometeu que nos voltamos a ver. Dorme pouco, tem vizinhos barulhentos. Já sei que nasceu no Porto, no dia 1 de novembro. Tem dois irmãos que a protegem, é menina do papá. Disse-me que adora o Porto, mas sempre quis estudar cá. Não quer falar em namoro, desvia sempre a conversa. Diz para não insistir mais que ela já fez a promessa. A Ritinha prometeu que a minha área seria, quando a festa acabar e a noite se tornar dia, quero levar à cidade do norte que a viu nascer. A Ritinha prometeu que nos voltamos a ver. Horas em Portugal Continental e na Madeira, 2 horas nos Açores. Agora em destaque nas notícias. O líder do PCP, Paulo Raimundo, admite que a situação que o partido enfrenta é muito exigente, mas garante que este não é o momento para desânimos. O presidente brasileiro Lula da Silva recebeu alta do Hospital de São Paulo, onde foi operado na semana passada depois de uma hemorragia na cabeça. As notícias às 3 da tarde na Antena 1 com Sandra Henriques. O PCP enfrenta uma situação exigente, mas este não é o momento para desânimos. Quem o diz é o secretário-geral do PCP, no encerramento do 22º Congresso Nacional do Partido. Paulo Raimundo garantiu ter uma estratégia, Madalena Salema. Paulo Raimundo diz que o partido identificou as dificuldades, afinou a tática e definiu uma estratégia. O PCP não olha para trás e prepara-se para a luta. Quem achava que vínhamos para o 22º Congresso para carpir mágoas, mais uma vez, se enganou. Quem esperava que confundíssemos resistência com desistência, encontrou aqui um partido consciente do torrente que pisa, das dificuldades que o nosso povo enfrenta, mas que está aqui a resistir, sim, a resistir, mas de uma resistência que não fica à espera, que se lança na luta, que se lança a acumular forças para avançar e transformar. Um congresso que serviu de motor para as autárquicas, com o PCP a fazer um apelo à mobilização de independentes e a querer mais candidaturas. Mobilizemos comunistas, ecologistas, mobilizemos independentes, mobilizemos todos, independentemente das suas opções partidárias, para dar ainda mais força a um projeto que não se confunde com nenhum outro. Queremos que se alargue Queremos que cresça e vá mais longe, desde logo com mais candidaturas. O secretário-geral do PCP deixou também uma mensagem de confiança. O inimigo tem muita força e tem meios poderosos, como sabemos. Mas este não é o momento para desânimos. E há aqueles que perdem a esperança, dizemos olhos nos olhos, olhem para este Congresso, confiem neste partido e juntos, ombro a ombro, vamos resistir, vamos acumular forças e vamos criar as condições para avançar e para vencer. 3 dias de Congresso, sempre com casa cheia, com apelos à unidade e à luta e no final com a presença inesperada de Américo Aguiar, que explicou ser necessário respeitar e conhecer a atividade de todos os partidos. O 22º Congresso Nacional do PCP terminou à hora do almoço em Almada, no distrito de Setúbal. Sofia Pereira, a nova líder da Juventude Socialista, sucede a Miguel Costa Matos, foi eleita ao início da tarde, 24º Congresso Nacional da JS, na Nazaré. O outro candidato era o eurodeputado Bruno Gonçalves. Sofia Pereira teve mais 60 votos do que o adversário. É secretária nacional e presidente da Federação de Viseu da Juventude Socialista. Entre as propostas da nova líder da JS está o voto aos 16 anos, mas também a reforma do sistema eleitoral para que seja misto e composto por círculos uninominais e um círculo de compensação. No encerramento do Congresso Nacional da JS, esteve o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, acusou o governo de resolver problemas, criando outros problemas, apontando o exemplo dos imigrantes que o país precisa e que este governo está a rejeitar, de acordo com Pedro Nuno Santos. A preocupação do governo não era nem os imigrantes, nem a necessidade de mão de obra da economia portuguesa. A preocupação do governo era que achava que tinha que falar do tema, tinha que fazer alguma coisa para disputar com o Chega, para disputar com a extrema-direita, criando um problema sério ao país e sério à economia nacional. Porque depois é o mesmo governo, com os mesmos membros, os mesmos não, mas com membros do governo a dizer: sem novos trabalhadores nós não vamos conseguir executar o PRR. Criaram um problema a si próprios, criaram um problema ao país, criaram um problema à economia nacional. Declarações de Pedro Nuno Santos esta tarde na Nazaré. A PSP apreendeu mais de 3.400 artigos de pirotecnia e 75 quilos de pólvora. Elementos do Departamento de Armas e Explosivos fizeram 2 dezenas de operações de fiscalização, tendo em conta a elevada procura e utilização de artigos de pirotecnia durante a época festiva associada à passagem de ano. Em comunicado, a PSP lembra ainda que qualquer uso de artigos pirotécnicos tem sempre de cumprir a lei. A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais garante à Antena 1 que não houve qualquer tentativa de invasão do estabelecimento prisional de Coimbra. É uma informação que surge depois de o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, Frederico Moraes, ter dito à agência Lusa que 30 guardas e uma equipa de intervenção foram acionados na prisão de Coimbra depois de um alerta de que 6 reclusos ligados a uma organização criminosa iriam tentar fugir. Não chegou a acontecer tentativa porque nós detectámos, através do sistema de informação e segurança, que funcionou, foi alertado o estabelecimento prisional de Coimbra, que havia 6 indivíduos que pertencem ao PCC, ao primeiro comando capital do Brasil, que estão lá presos, que iriam ontem tentar fugir da cadeia de Coimbra. Foi acionados todos os mecanismos, chamaram 30 elementos do Corpo da Guarda Prisional, alguns de folga e outros de férias, o que é de louvar, porque nós, quando nós somos profissionais e quando precisam de nós, nós respondemos afirmativamente. Os guardas vieram, fizeram buscas às celas desses indivíduos. Neste momento conseguimos evitar que eles fugissem do estabelecimento prisional. Contactada pela Antena 1, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais afirma que no trabalho diário foi detectada uma situação que poderia indiciar atos preparatórios para uma tentativa de fuga e foram por isso tomadas todas as medidas de segurança adequadas à situação. O presidente brasileiro já teve alta do hospital. Lula da Silva vai agora para casa. A equipa médica disse esta tarde que Lula recuperou bem da operação e pode retomar as atividades normais, mas deve evitar voos longos. Lula da Silva foi operado à cabeça há quase uma semana e teve depois uma segunda intervenção à cabeça na noite de quinta-feira para retirar um dreno. O enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas para a Síria, Geir Pedersen, apela a um aumento da ajuda humanitária para o país e a que se evitem atos de vingança. Declarações depois de chegar a Damasco, uma semana depois da queda do regime de Bashar al-Assad e no dia em que a maioria das escolas reabriu no país. As escolas da comunidade cristã reabrem amanhã. Os cristãos da Síria foram hoje à missa, a primeira missa do domingo desde a queda do regime, e foi o que aconteceu em Malula, uma cidade a norte de Damasco, como conta o enviado especial da Antena 1 à Síria, José Manuel Rosendo, numa altura em que os rebeldes ainda se estão a organizar. Uma semana depois da tomada de Damasco, os grupos rebeldes estão a tentar organizar o poder e também a coordenação entre eles. Nos últimos dias, o discurso foi apaziguador. Tolerância, reconciliação, liberdade, justiça, palavras dos dirigentes rebeldes que pedem aos sírios para voltarem à vida normal. Uma marca de normalidade é a reabertura das escolas depois de uma semana de interrupção. A maioria das escolas reabriu hoje. Para a comunidade cristã, reabre amanhã, como acontece na pequena cidade de Malula, 60 quilómetros a norte de Damasco. Em Malula, está ainda presente a memória do tempo em que a cidade esteve tomada pela Organização Estado Islâmico, a ocupação durante cerca de um ano e também os combates deixaram marcas. Em Malula, cerca de 75% dos atuais moradores são cristãos, dos ritos grego-católico e grego-ortodoxo. Este domingo houve missa. As pessoas não escondem o receio em relação ao futuro, mas têm fé e esperança de que a paz possa prevalecer. No centro de Malula está a ser montada uma árvore de Natal. Ao lado está uma mesquita onde está içada a nova bandeira da Síria. No topo de uma colina, onde o mosteiro de Marsarkis vigia a cidade, está montado o presépio. A cidade está tranquila. E assim quer continuar. Faz hoje uma semana que caiu o regime de Bashar al-Assad na Síria. Não há escolha, o Futebol Clube do Porto tem de ganhar amanhã a Estrela da Amadora, nesta 14ª jornada da Primeira Liga de Futebol. O treinador dos Azuis e Brancos, Vítor Bruno, quer que os jogadores entrem no jogo com uma postura autoritária. É um jogo que nós temos que entrar para ganhar ou ganhar, entrar muito forte no jogo, impor aquilo que é nosso, muito autoritários, muito mandões, porque vimos um resultado para o campeonato que não nos favoreceu em nada, colocou-nos a 2 pontos de distância quando vimos estar neste momento no topo da classificação. Nós estamos, temos que ir à procura de retomar novamente essa diferença pontual, 2 pontos para o primeiro lugar e continuar o nosso trabalho. Já o treinador do Estrela da Amadora não espera facilidades no Dragão. José Faria diz que apesar disso mantém a confiança no desempenho da equipa. São declarações que poderá ouvir daqui a pouco na tarde esportiva da Antena 1. O Futebol Clube do Porto Estrela da Amadora joga-se amanhã no Estádio do Dragão a partir das 8:15. Tem relato em direto na Antena 1 RDP África e RDP Internacional, tal como o AVS Benfica desta tarde, a partir das 6 da tarde. Antes disso, já às 3:30, o Euroca recebe o Santa Clara. Pode acompanhar na tarde esportiva da Antena 1. Começa já a seguir a este noticiário. Edição das 3 com Sandra Henriques, simultâneo com Antena 1 Madeira, Antena 1 Açores e RDP Internacional. Toda a informação em permanência em noticias.rtp.pt. Bom domingo com a Antena 1, já a seguir, tarde desportiva com João Gomes Dias. Bom fim de semana. Antena 1, Liga Portugal. Em dezembro, o Porto de Encontro recebe Frederico Lourenço para uma sessão com a participação especial do Padre Rui Santiago e leituras da atriz Emília Silvestre. Domingo, 15 de dezembro, às 5 da tarde, no auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garret, no Porto, com entrada livre. Apoio Antena 1. Taça de Portugal, oitavos de final. Sporting Clube de Portugal, Clube Desportivo de Santa Clara. Esta quarta-feira no Estádio de Alvalade. Os caminhos de um ano inteiro em direção ao palco do Jamor. Sporting Clube de Portugal, Clube Desportivo de Santa Clara. Esta quarta-feira, com emissão especial depois das 8:30 da noite. Antena 1. Aljustrel, Almodóvar e Moura, 87.7. We'll be right back. Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma tarde desportiva. A partir de agora estamos também em simultâneo com a RDP África e a RDP Internacional e dezenas de estações emissoras espalhadas pelo mundo que se ligam ao som da nossa rádio. Vamos ficar consigo até às 8h45 da noite para acompanharmos mais uma jornada da Primeira Liga, da Segunda Liga e também da Liga 3. Já a partir das 3h30 estaremos no Arouca Santa Clara, sendo que mais tarde às 6h também no primeiro escalão há AVS Benfica e às 8h30 Estoril Praia Casa Pia. Nos escalões inferiores centramos atenções com a presença no Marítimo Torriense e também no Amarante Varzim. Vamos ainda atualizar ao longo da tarde os resultados do Campeonato de Portugal, também da Taça da Liga Feminina e estar atentos ao futebol internacional, com claro destaque para o derby de Manchester entre City e United, que vai arrancar no estádio Etihad a partir das 4h30 da tarde. Nas restantes modalidades vamos falar de handball, de basquetebol, de hóquei em patins, de natação, de voleibol, entre outros. Tudo isto num dia no qual escutamos a entrevista ao presidente do Comitê Paralímpico Internacional, que esteve no nosso país, e destacamos também o belíssimo trabalho que está a ser feito nos juvenis do Vitória Futebol Clube, que conseguiram números que já não se viam há mais de uma década. Já percebeu que são muitos e variados os temas que nos vão acompanhar ao longo das próximas quase 6 horas. Está feito o convite para ficarem mais uma tarde esportiva desse lado. Venha connosco. Antena 1. Desporto. Desporto. Não vamos começar pelas hierarquias pré-estabelecidas em termos de campeonatos nacionais. Em vez da Primeira Liga, vamos hoje começar pela Liga 3, uma vez que damos prioridade àquilo que já está a acontecer. Acompanhamos o duelo entre a formação do Amarante e do Varzim, que arrancou às 3 da tarde. Paulo Vidal, muito boa tarde, bem-vindo a esta tarde esportiva, já com a bola a rolar. Pergunto-te, não só, obviamente, quem está em jogo de um lado e do outro, mas também como foram estes já pouco mais de 10 minutos da partida. Olá João, boa tarde. Está a ser de facto um duelo bastante interessante este entre Amarante e Varzim, equipas candidatas a ficar nos 4 primeiros lugares que dão acesso à fase final deste campeonato da Liga 3. Desde logo com essa possibilidade, em caso de vitória, para a equipa do Amarante assumir a liderança da Série A, uma vez que o FAF perdeu ontem por 3-2 diante do Trofense. Lidera o FAF com 26 pontos, vem logo atrás o Amarante com 25. O Varzim, em caso de vitória, pode igualar a equipa de FAF na liderança. O Varzim está no quarto lugar com 23 pontos. Ambiente bastante positivo aqui no Estádio Municipal de Amarante. Numa tarde fria, estão jogados nesta altura cerca de 12 minutos na primeira parte, como disse, jogo bastante movimentado, com as equipas a rondar quer uma, quer outra baliza, ou não fosse este um jogo entre candidatos. Em termos de escolhas dos técnicos, do lado do Amarante, que vem dessa derrota por 1-0 no terreno do Anadia, 4 alterações operadas pelo técnico Álvaro Madureira relativamente a essa partida. São novidades no 11, Edu, Faisal, Obama e também Casemedo. Ora, o 11 inicial da equipa amarantina com Didi na baliza, de resto equipas com esquemas semelhantes, defesa a 3, Edu, Diogo Vila e João Filipe, depois Obama à direita e Godwin à esquerda, no meio campo temos Francis Okoli, Faisal e Hélder Pedro, dupla atacante constituída por Cati e Casemedo. As escolhas de Álvaro Madureira, o técnico de 39 anos. Do lado do Varzim, Vítor Pareira, o técnico experiente, com 58 anos de idade. Repete o 11 que venceu o Sporting de Braga B na jornada anterior, na Póvoa. Vitória por 1-0.